Senhor presidente da República do Brasil, bom dia. Aqui entidade diretamente da periferia, na expectativa da reforma dessa sociedade hipócrita e careta. Coisa mais besta, mais desigual e estúpida do planeta. É um nojento empurrando o lixo pra baixo do tapete do outro. Pior que o pior chiqueiro do pior porco, momofo, momofo. A periferia, as margens, se elegeu para o governo. Os mais humildes esperam de joelhos. Os mais sofridos sentem na pele por falta do pelo. Agora, só a boa vontade de todos pode limpar tanta sujeira. Sem falar na coragem pra enfrentar essa elite brasileira. Sem falar na estrutura por trás desse tal de Congresso Nacional. Este país precisa mesmo é de uma reforma moral total. Conte comigo para reconstruir uma nação honesta. Conte também para derrubá-lo se desonrar sua promessa. Este é um convite e uma cobrança urgente a Vossa Excelência. Respeitosamente aguardo sua presença e providências. É só chegar, nem precisa perguntar. A diferença está no ar. Pobreza não tem cor, tem cheiro, tem dor, seu doutor. Pobreza não tem cor, tem cheiro, tem dor, seu doutor. Sou pobre, sou favela, sou gente presidente. Sou eleitor, não indigente, sofredor, não demente. Não, não mande minha última esperança pro além. Não mate a fé que meu voto tem. O senhor não mente, mente. Então fala pra gente. Aí no Planalto é tão alto a ponto de se ver aqui embaixo tão diferente. Aqui estão os problemas, daí o senhor tem condições de resolvê-los. Fala sinceramente, daí Vossa Excelência escuta os nossos apelos. Então traga a solução que a favela tá esperando há décadas. Traga tudo que o governo nos deve em promessas. Mas por favor, não faça como os outros. Não traga mais imposto. Já não basta a carga da vida, porque se paga a taxa até depois de morto. ICMS, ISS, INSS, com fins de IPTU e IPVA e outras siglas do desgosto. E as igrejas, ao invés de atenuante, também correm atrás da grana dos ignorantes. Daqui uns dias terão que liberar bandido pra voltar. O descaso é de devastar, não tem como não se revoltar. Haja drogas, pra onde se olha se vê um doidão e um boteco. É fumaça que dá no teto, é merda e pó pra mais de teco. É fumaça que dá no teto, é merda e pó pra mais de teco. Sou pobre, sou favela, sou gente presidente. Sou eleitor, não indigente, sofredor, não demente. Não, não mande minha última esperança pro além. Não mate a fé que meu voto tem. Não venha de carro blindado de último modelo. Um bom presidente não se protege do povo, é protegido por ele. Não se enaltece pelos degraus de excelência de uma presidência, mas se curva às ordens da própria consciência. Pode deixar por aí também essa multidão de seguranças. Traga emprego, dignidade, confiança. Emprego, dignidade, confiança. A pé pelos buracos. O senhor pode reclamar. Toda minha rapa dorme no mesmo quarto. Se rola fome, o tal do ticket não dá. Mas tem macarrão à vontade. Se rola sede, a água tá cortada. Mas tem se puxar no balde. Se rola tiro, não esquenta. Isso aqui é rotina. Se rola medo, não adianta pedir ajuda lá de cima. O calor incomoda, não mais que o ronco da barriga. A gente disfarça sem graça dizendo que é lombriga. O senhor já teve lombriga. Deixa a gente desanimado, sem falar no noque da ferida. Vou logo adiantar pro senhor, tá calor, mas não retire o cobertor. Rato e barata é peste, a noite disputam o nada que sobrou. O moleque do meio tem mania de pesadelo. O caçula luta contra os cotovelos. A fia revira e geme por causa da tal de dor de dente. O mais velho solta um spum e passa a autoria pra gente. A mulher vira pro canto e dorme que nem uma pedra também. Labuta o dia no tanque e a noite se entrega. De tanto esperar, nem o mais medroso faz prece. O galo velho no canto canta quando o dia amanhece. Daí é só se levantar, jogar água no zói e ver o que acontece. Acontece, acontece, acontece. Sou pobre, sou favela. Sou gente presidente. Sou eleitor, não indigente. Sofredor, não demente. Não, não mande minha última esperança pro além. Não mate a fé que meu voto tem. Nas repartições públicas é humilhação e embromação. Atendem bem quem aparece com celular bonito na mão. A falta de atenção e de educação aumenta conforme a repartição. Basta ter jeito de pobre pra ser tratado como ladrão. Na DP é tanta estupidez que dá medo entrar lá dentro. Há sempre um metido a galã às custas do nosso sofrimento. Vem logo fazendo pose de mocinho, como se todo mundo fosse bandido. No hospital se reclamar sai mais fudido. No tal do Detran, essa máquina de fazer dinheiro, o carro velho fica por lá e o nome vai para o chiqueiro. Difícil acreditar, difícil não se revoltar, impossível aceitar. E dói ver essa criançada arrumando pras faixas pedir esmolas. Me preocupa o conteúdo que ensinam nessas escolas. Me entristece ver um trabalhador honesto ser assaltado. Me pergunta ao ver o camburão da PM sair daqui lotado. Polícia é para prevenir e educar ou para bater e matar. Essa juventude é para quê? Melhorar o futuro ou piorar? Cadê as indústrias? Aqui tem espaço de sobra. Também sobra mão de obra. Também sobra droga. Sobra corrupção, ladrão. Sobra tristeza. Chega de votar e patrocinar a própria pobreza. Então chega de lero, lero, blá, blá. não tenha medo. Para agir como homem, acabar com a corrupção.